mais uma vez que hip hop não é moda. Desentope seus ouvidos, tira a poeira dos ladrilhos, desencosta. Fazendo sua inquisição, menina, fez com tira dente, te enforca. Lá vai mais um coitado que esquece dos problemas, fuma um beck. Tá sabendo fumaça, pinga, abraça, onde isso não serve. Ficou assustado, não imagina o que é cair pra esse lado. Nunca durma no barulho, fique acordado. Quem tá na correria sempre faz por merecer. Coligado noite e dia, não desista, você vai vencer. 5 ou 10 conto pra você pode não ser nada, mas pra muita gente faz falta, não mudando de assunto. Quem pode mais chora menos nesse mundo. Se você vacila, os cagueta te aponta. História tipo pipoca no micro-ondas. Não entendeu, volta a fita, fecha a conta. A dona Maria que acorda cedo todo santo dia. Ninguém explica como ainda sorri, pare e pensa. Comece a refletir. Ninguém explica mesmo, nem mesmo o padre que vê a molecada desde pequeno sente o peso. Muitas influências, poucas companhias. Faço o que me dá na telha, não preciso evitar a fadiga. Cutuquei a onda com vara comprida, sem meter micho, marra de malandro. Rap de verdade, simplesmente eu canto. 100 mil anos à frente, a minha rima embaralha sua mente. Passa, repassa, sobra feito batata quente. Fique ciente, sou louco de nascença, não preciso de aguardente. Tô sabendo desde pequeno que periferia, a maioria que só se mica, que arruma briga. A luta continua, mas são poucos que se aliam. Mano, desse jeito não dá, sem união não há revolução. E continua do mesmo jeito, não muda a situação. Tome uma atitude, pare de fazer reclamação. Seja mais que oposição, aprenda essa lição. Pare, pense, arrume uma solução. Quem não acreditava, agora acredite. Falei que ia fazer, tô aqui, tô firme. Digite, aperte, tecle, confirme. Minha vida não é novela, nem no limite. Na hora de puxar o gatilho, a pistola falha. Pensou que faltou bala, mas era arma d'água. Tentou pegar o peixe, esqueceu a isca, quebrou a vara. Na próxima vez, se não deixa, falha. Como a flor de lótus que nasce nos pântanos sujos e fundos. H2P, maloqueiros da periferia do terceiro mundo. Sempre considerados no barulho, não durmo. Não falamos absurdo, presumo. O verso complicado, resumo. H2P, eu tô ligado, hit toca. Fazendo rimas bem feito, tipo verso e prosa. Sem forçar a amizade, não gostamos de fofoca. Quem só fala e não faz, a mim não incomoda. Como diz o velho ditado, cão que ladra não morde. Nesse mundo louco, não contamos com a sorte. Contamos com a inteligência, ideias na cabeça. Responso e humildade, não faço pacto com capeta. Não preciso puxar o cano, nem arrumar treta. Começando no fim e acabando no começo. Mais rápido que Mr. M, eu desapareço. Olhe bem, porque comigo não tem segredo. Se perdeu, eu te passo o endereço. Hoje eu pirei, não me alistei no exército. Cansei da internet, aproveito e desconecto. Mesmo sem usar armas, eu te acerto. Nem cheguei pra guerra, ganhei medalha de honra, mérito. Cavaleiro que é valente, vai a galope. Infelizmente, faltou dinheiro pro laptop. Ninguém tem peito de aço, sou Robocop. Se acha porque é natural, não faz mal. Então tome um chá de comigo, ninguém pode. Pode crer, vem.